antigos que diziam em seus papiros, Papillon já me dizia que nas torturas toda a carne se trai. E normalmente, felizmente, fatalmente, comumente, displicentemente, o nervo se contrai. Nos aviões que vomitavam paraquedas, nas casamatas, caso vivas, caso morras, e nos delírios meus grilos temer. Casamento, rompimento, sacramento, no sustento, no divertimento, quero mais viver. Meus gametas se agrupam no meu som, e as querubinas, meninas, remer. Compromisso, submisso, reboliço no cortiço, chamo padre Cício para me vencer.